Olá meninas, uma super boa noite, tudo bem com vocês? Te desejando desde já a paz de Cristo nessa noite abençoada, o dia aí do nosso penúltimo dia da campanha Resgatando ao Primeiro Amor do Ministério Meninas em Cristo, né? Que peninha, estamos acabando, mas creio que o Senhor nesses, né, já hoje, nove dias o Senhor tem bradado em sua vida e tem feito grandes maravilhas, amém? Hoje, a ministração, hoje, amanhã, tudo por conta do nosso ministério, Franciele Luiz e eu, Michele Duarte. Hoje, a Franciele, agora você vai ouvir o áudio da Franciele com o tema A História de Deus e a Sua História. Qual será a sua história? Você com certeza tem uma história com Deus. E hoje, mais do que nunca, você vai aprender a descobrir que história é essa nessa ministração abençoada que você vai ver agora com a Franciele Luiz. Né, Luiz? Amanhã a gente tem a ministração Tudo por Minha Conta. Vamos falar de pecado, a lista que eu pedi para vocês. Amanhã a gente vai fazer uma oração de arrependimento com essas listas, tá bom? Então, quem não fez a lista de pecados, façam, que ainda dá tempo. Amanhã a gente finaliza a nossa campanha Resgatando o Primeiro Amor. Na quinta-feira a gente vai estar enviando um áudio de encerramento, um áudio extra de encerramento. E a gente vai estar explicando sobre os grupos e sobre você que participou desta campanha mais que abençoada, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, Ministério Meninas em Cristo, edificando a sua vida sempre.